Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Ariel Pink esteve bem recentemente em Portugal para dois excelentes concertos ao vivo e serve aqui o seu último trabalho, que se chama Meteor Teams, para dar início a mais duas horas de Orelha Extra. Olá, bem-vindos sejam. O tema Only in My Dreams, Ariel Pink's Haunted Graffiti, diga-se bem da verdade, já que a banda que acompanha o homem é excelente. E para prosseguir, hoje que vamos ter o regresso de Ondina Pires com o Vox Hertz, The rain runs down through Maryland town. O senhor the river Sam Lee. Swell and swell. And all the lads in Maryland town throw pennies to the well. And their debts grow higher and higher. And their bets and their theories do grow. And they dead young Hugh to the Jews' garden, where the scared nor the skeptics dead go. Then down came the Jew's daughter, all dressed in silk so fine. Cried she, Sir Hugh, oh pretty Sir Hugh, what appointments have made your mind? She offered him ripe apples, likewise a gay gold diamond ring, and a lily with colour as red as blood. She enticed this little boy in. She took him by the lily white hand, and she led him down the hall. And she took a penknife to where he could not sound, and let his lifeblood fall. She wrapped him into his winding sheets, woven not of cloth but of lead. And she held him down the old town well, saying to Hugh, you must play with the dead. Build me a coffin of birch, and tell my mother I'm fallen to sleep, and bury me in yonder's church. Sing down, my little Sir Hugh, has jetsam to rise, not cried she. Sing down, and with you your words to my kin you are injury. Sing down, and with you your words you are harmed as much as you've heard. Um dos melhores discos de estreia para este 2012, que se aproxima a passos largos do fim, o do britânico Sam Lee, chama-se Ground of Its Own, e desta vez a escolha recaiu em The Jew's Garden. E de seguida apresentamos por aqui nova banda, chamam-se Ancient Sky, mais gente que recupera o bom velho psicadelismo à la 60 e 70. O disco edição em vinil saiu através da editora italiana Sons of Vesta. Sabemos que há uma outra edição também em CD, mas é essa lá pelas Américas, numa outra editora. Chama-se TRIPS. O melhor será dizer Trips, os Ancient Sky, e só poderíamos mesmo passar o tema que se chama Ray Bradbury. Jump off the cliff,

Já deu para perceber que achamos bastante piada este disco estreia para os britânicos Weird Dreams, chama-se Choreography. Ficámos com 66666 e depois este Summer Black. Primeira das duas partes de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. De volta a dupla que se tinha estreado em 2009 com um álbum em CDR. O disco seguinte foi em colaboração com Hod Nosdam e de regresso agora com um novo trabalho, a dupla Ryan Gracie e Spencer Williams, que dão pelo nome de Drape. Chama-se An Idea and Its Map. Ficamos em estreia por aqui com A Crystal Age. Ambient Duel, tal como eles próprios se designam, Drape, é o novo trabalho An Idea and Its Map. O tema foi a Crystal Age e de seguida para discos já a serem editados em 2013, no caso nos dois primeiros meses do novo ano, para uma banda desconhecida. Também vão lançar logo dois álbuns em fevereiro e este EP em janeiro. São de Nova York. Pouco mais sabemos, chamam-se Shana Falana e o referido EP vem com o título In The Light. O tema é o inicial, Dizzy Chance. Megan Remy, agora acompanhada por uma banda, pelo menos nos espetáculos ao vivo e no seu novo disco, aquele que sem dúvida alguma é o mais acessível e através da editora Fat Cat, chama-se Jam. Falámos do projeto US Girls, que ficamos com dois temas por aqui, Jack e Slim Baby. E regressamos ao nosso herói Calvin Johnson, que já há algum tempo não soava por aqui, com a sua última aventura The Hive Dwellers, no longa duração Yoon from the Wilderness. Tale Hearts, The Hive Dwellers, na esta primeira hora de Orelha Extra. E na segunda hora vamos ter de volta Ondina Pires com o Vox Hertz. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it does? Orelha Extra, spreading the gospel around here. They go from house to house. You don't have to pay the usual admission if you're a cook or a waiter or a good musician. So if you happen to be just passing by, stop in at the Saturday Night Fish Fry. It was rocking. It was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking. It was rocking. Never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. Now my buddy and me was on the main stem, fooling around just me and him. We decided we could use a little something to eat, so we went to a house on Rampart Street. We knocked on the door and it opened with ease, and a lush little miss said, "Come in, please." And before we could even bat an eye, we were right in the middle of a big fish fry. It was rocking. It was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking. It was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. Now the folks was having the time of their life, and Sam was jiving Jimmy's wife, and over in the corner was a beat up grand being played by a big fat piano man. Now some of the chicks wore expensive frocks, some of them had on bobby socks, but everybody was nice and high at this particular Saturday night fish fry. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffing and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffing and shuffling till the break of dawn. Now my buddy and me, we fell right in and we hollered, let the joy begin. Now we figured this was a good place to play, cause the party was already underway. But all of a sudden the lights went low, and everybody made straight for the front door. Man, I was so scared I didn't know where to go. I stood right there, then I fell on the floor. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffing and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffing and shuffling till the break of dawn. Now the women was screaming and jumping and yelling, the bottles was flying and the fish was smelling, and way up above all the noise they made, somebody hollered, better get out of here, this is a raid. I didn't know we were breaking the law, but somebody reached over and hit me on the jaw. They had us blocked off from the front to the back, and they were putting them in the wagon like potato sacks. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. I knew I could get away if I had a chance, but I was shaking like I had the St. Vitus dance. Now I tried to crawl under a bathtub when the policeman said, where you going there, bub? Now they got us out of there like a house of fire, put us all in that black mirage. Now they might have missed a pitiful few, but they got both me and my buddy too. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. We headed for jail in a dazed condition. They booked each one of us on suspicion. Now my chick came down and went my bail, and finally got me out of that rotten jail. Now, if you ever want to get a fist in your eye, just mention a Saturday night fish fry. I don't care how many fish in the sea, but don't ever mention a fish to me. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffing and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffing and shuffling till the break of dawn. Para terminar o CD2 dos três que a compilação contém, The First Rock and Roll Record, ficamos desta vez com Gory Carter, Rock a While, e depois Louis Jordan and his Timpani 5, Saturday Night Fish Fry. Até o fim desta primeira hora de Orelha Extra, vamos ter por aqui os Caléxico do recente Algiers. Vamos ouvir Sinner in the Sea e depois Note Vaias. Voltamos para a segunda hora da Orelha Extra, pouco depois. Deep. river, run into the sea, pray to the Lord, please shelter me. Let the ground keep shaking, water is boiling on fire, blood pulsing through their veins, like the waves crashing on the Malecon wall. Thank you. corazón volando como una seca rosa. ¿Por qué te vas, mi amor, sin mis caricias? ¿Por qué te vas, mi linda, sin besarme con amor? ¿Por qué te vas, mi amor, sin mis caricias? ¿Por qué te vas, mi linda, sin besarme con amor? Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita.

Excelente obra esta do contrabaixista português Hugo Carvalhais, em trio com Gabriel Pinto no piano e Mário Costa na bateria, e mais dois convidados, Émile Parisien, saxofone, e o violinista Dominique Pifarelli. O álbum, saído na Clean Feed, chama-se Partícula. Há uma outra obra de Hugo Carvalhais, anterior a esta, que se chama Nébula. Sinceramente, ainda não ouvimos, não deve tardar. Por aqui, na abertura da segunda e última parte de Orelha Extra, ficamos com o tema Flux. Daqui a pouco, Ondina Pires com o Vox Hertz. Agora os Grizzly Bear de Shields. Talk to yourself, mais um excelente álbum para os Grizzly Bear, este ano, com o título de Shields. Ouvimos What's Wrong? finalmente primeiro álbum para Tom Halstead e Joe Andrews, que assinam Rhyme, chama-se Quarter Turns Over a Living Line. Estreámos por aqui o referido disco com The Last Foundry e de seguida uma outra dupla, no caso os italianos David Tomat e Gabriel Otino, que assinam como Niagara. O álbum sai em fevereiro de 2013 e vai chamar-se, ou chama-se já, Otto. Yeah.

fantástica estreia esta para o jovem guitarrista norte-americano Daniel Bachman, na editora Tompkins Square, o álbum Seven Pines. Desta vez resolvemos retirar de lá Mount Olive, Cohoak, e de seguida da nossa Ondina Pires. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz, uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires, colaboração de João Folgosa. Saudações cordiais, Vox Hertz. Velhos são os trapos, ou não será bem assim? A rúbrica Vox Hertz de hoje versa a diferença de gerações, os novos e os mais velhos. Diz o povo que velhos são os trapos, e de certa forma esta sabedoria empírica popular está certa. Durante centenas de anos, os sábios, os chefes dos clãs, os sacerdotes, as curandeiras, etc., eram em geral os mais idosos. Aliás, as expressões idoso e terceira idade são eufemismos civilizados para designar as camadas mais velhas das populações. Mas muitas vezes falta o essencial: respeitar e ajudar os anciãos e anciãs tão votados ao abandono, sobretudo nas regiões do interior. Ainda nos nossos dias existem culturas que veneram e respeitam os velhos, considerando que estes detêm informação e referências importantes na manutenção das comunidades. Contudo, devido às modernas tecnologias, sobretudo no mundo ocidental, parece que ser idoso já não significa sabedoria. Os mais velhos sentem-se perdidos num oceano de passwords, downloads, sites e outras verborreicas nomenclaturas que cansam o espírito e roubam momentos de lazer. No entanto, não podemos passar por essas nomenclaturas sem as saber, sem as usar no cotidiano. Muitos idosos estão neste momento a requerer ajuda dos mais novos no sentido de saberem usar os computadores e a net. Conheço um caso de sucesso de uma senhora de 72 anos que se tomou de coragem, comprou um portátil e aprendeu com as netas a usar e-mail, Skype, Facebook, etc. Agora pergunto, então, e os saberes antigos, respeitantes à agricultura, ao artesanato, à arte da pesca, o saber ler as estrelas e os céus, também isso não é importante? O curioso é que a resposta é afirmativa. Quantos jovens da cidade não vão para o campo fundar pequenas empresas agrícolas e não recorrem ao saber de idosos campesinos? Sim, eles é que sabem quando semear, plantar, colher e por aí fora. O filme Skyfall, o mais recente da coleção James Bond, é revolucionário e tem uma mensagem bastante positiva quanto aos saberes dos mais novos e dos mais velhos. Não vou contar o filme, claro, mas sim destacar a mensagem. O agente James Bond, apesar da passagem impiedosa do tempo, ainda dá cartas em muitos aspectos, enquanto o jovem que manuseia as tecnologias é muito importante noutros aspectos práticos na caça ao vilão. Um e outro complementam-se. Se no início do filme existe uma espécie de fricção competitiva entre os dois, no final eles entendem-se e apreciam-se mutuamente. O que seria dos mais velhos sem os mais novos? E vice-versa. Aconselho também a leitura do livro de Alain de Botton, Inovar a Reforma. É uma reflexão séria sobre os novos hábitos e mentalidades quanto à idade da reforma. O que fazer nessa altura? Como escapar ao hábito cotidiano do trabalho, pois existe mais vida para além de trabalhar arduamente, dia após dia, ano após ano. Segundo este filósofo, um dos desafios da reforma é levar as pessoas a pensar que não trabalhar não é o fim. Por que não usar o saber das outras gerações já reformadas e entregá-lo aos mais jovens? Isto se as pessoas não tiverem o trágico azar de contrair Alzheimer. Esta terrível doença tem sido um autêntico mistério, mas nos últimos anos têm sido desenvolvidas investigações que conduzem às terapias de cura desta doença, que destrói o indivíduo, levando-o à demência e à dependência relativamente a estranhos. Primeiro descobriu-se que é um vírus. Em segundo lugar, que fatores genéticos são importantes no aparecimento desta degenerescência. Finalmente, alguns cientistas portugueses descobriram mutações genéticas raras. Os cientistas Rita Guerreiro e José Miguel Brás, dois jovens de 32 anos, têm vindo a investigar o processo de mutações genéticas que estão também associadas ao stress e ao sistema imunitário. Segundo a cientista, esta é uma variante muito rara na população e por isso as pessoas não têm de ficar preocupadas de possuírem ou não a variante. Cá para mim, mais vale prevenir do que remediar, pois já vi casos dramáticos de pessoas com Alzheimer. Estas sofriam de depressões não tratadas, de sistemas imunológicos ausentes, de nervos também não tratados e de vidas repetitivas, sem estímulos intelectuais e criativos. Daí que alguns idosos tenham deixado as casas e tenham enveredado pelas universidades da terceira idade. Os mais novos têm o dever e o direito de apoiar os mais velhos em todos os aspectos, do afeto às coisas práticas, sobretudo agora que se vive uma crise económica e social gravíssima. Estão de parabéns os cientistas portugueses, os jovens solidários e todos aqueles que contribuem para a melhoria das condições dos nossos queridos velhotes. Precisamos de todos. É com esta nota positiva que a equipa VoxHertz se despede. Um bom Natal no sentido humano e digno da celebração. Mensalmente, na Orelha Extra, VoxHertz. Uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires. Colaboração de João Folgosa. Por aqui tivemos Ondina Pires com o sempre excelente VoxHertz. Possivelmente para alguns de vós já deve ter surgido a pergunta por onde é que anda a outra rúbrica que por aqui mantínhamos todos os meses, o Espalha Brasas com Francisco Ribeiro. O que acontece é que desde algum tempo, ou seja, desde que foi o último Espalha Brasas para o ar, que Francisco Ribeiro nunca mais nos enviou uma nova rúbrica para passarmos por aqui, possivelmente, e isto possivelmente é de certeza quase, Francisco Ribeiro resolveu terminar mesmo com o Espalha Brasas e a colaboração que connosco mantinha, o que é pena, mas paciência, a decisão é dele e assim ficará. Segunda e última parte da Orelha Extra, depois do VoxHertz, continua a nossa recuperação desde há algum tempo por aqui. The Boss, Bruce Springsteen. New Jersey Turnpike, riding on a wet night, neath the refinery. Out where the great black rivers flow. License registration, I ain't got none, but I got a clear conscience about the things that I've done. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Please don't stop me. Maybe you got a kid. Maybe you got a pretty wife. The only bothering me my whole life. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. O final da recuperação que por aqui mantemos há algum tempo, grande obra para Bruce Springsteen em 1982 e sem estar acompanhado pela E Street Band, chama-se Nebraska. Ficamos hoje com os dois últimos temas que daqui destacamos, State Trooper, já escutado, e de seguida My Father's House. Last night I dreamed that I was a child out where the pines grow wild and tall. I was trying to make it home through the forest before the darkness falls. I heard the wind rustling through the trees, and ghostly voices rose from the I ran with my heart pounding down that broken path with the devil snapping at my heels. I broke through the trees and there in the night my father's house stood shining hard and bright. The branches and brambles tore my clothes and scratched my arms, but I ran till I fell, shaking in his arms. I woke and I imagined the hard things that pulled us apart. We'll never again, sir, tear us from each other's hearts. I got dressed into that house I did ride from out on the road. I could see its windows shining in light. I walked up the steps and stood on the porch. A woman I didn't recognize came and spoke. É o final da Orelha Extra de hoje com Bruce Springsteen do álbum Nebraska. Até ao fim, vamos continuar ainda em New Jersey com o regresso dos Doughboys, novo álbum Shaking Our Souls. Tchau, até para a semana. But no one by that name lives here anymore. My father's house shines hard and bright. It stands like a beacon calling me in the night, calling and calling, so cold and alone. Shining across this dark highway where our sins lie unatoned. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. About, I put my ring in your phone.